Capítulo 14. As bênçãos do santo temor. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. Falamos extensamente sobre o temor do Senhor. No entanto, seria impossível abordar o tema com perfeição. O temor do Senhor é um assunto que não pode ser inteiramente revelado, não importa quantos livros sejam escritos. Ele é uma revelação contínua. O mesmo acontece com o amor de Deus. Provérbios 23, verso 17 diz: "No temor do Senhor perseverarás, serás zeloso e apaixonado todo dia." Nossa paixão pelo seu fogo nunca será suficiente. Por ser impossível detalhar plenamente o temor do Senhor em termos finitos, assim também é difícil defini-lo. Ele abrange inúmeros aspectos, assim como a força do amor de Deus. A definição que ofereço será parcial e apenas um começo, pois é impossível descrever em palavras a transformação interior do coração. Cresceremos no conhecimento revelado de Deus por toda a eternidade. Proporcionalmente, a revelação do seu amor e o nosso santo temor a eles se expandirão. Falamos sobre este temor ímpio, em menor medida, na forma como ele se relaciona com o entendimento do temor de Deus. Muitas vezes entendemos o que alguma coisa é, aprendendo primeiro o que ela não é. A partir desse entendimento, definirei o temor dos homens. Temer o homem é ficar alarmado, ansioso, impressionado, apavorado, desconfiado ou temeroso diante de homens mortais. As pessoas que estão aprisionadas nesse tipo de medo viverão fugindo, escondendo-se da reprovação ou de prejuízos, evitando constantemente a rejeição e o confronto. Elas estão tão ocupadas protegendo a si mesmas que logo passam a ser ineficazes no seu serviço a Deus. Com medo do que os homens possam fazer, elas negam a Deus o que ele merece. O temor de Deus inclui o respeito e a reverência a Ele, mas não se limita a isso, pois somos ensinados a tremermos na sua presença. O santo temor dá a Deus o lugar de glória, honra, reverência, ações de graças, louvor e proeminência que Ele merece. Observe que é o que Ele merece e não o que achamos que Ele merece. Deus se mantém nesta posição de destaque em nossos corações e vidas, na medida em que nós consideramos os seus desejos além e acima dos nossos. Odiamos o que ele odeia e amamos o que ele ama, e trememos diante da sua presença e da sua palavra. Ouça isso e medite sobre isso. Você serve aquele a quem teme. Se você teme a Deus, você o servirá. Se você teme o homem, você servirá o homem. Você precisa escolher. Agora você pode entender o porquê Salomão, depois de toda uma vida, de tanto sucesso quanto de dificuldade, pôde dizer: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. Salomão buscou a sabedoria ao longo de toda a sua vida. Ele a alcançou e ela o conduziu a um grande sucesso. No entanto, ele passou por um período de tormento e aflição nos seus últimos anos de vida. O temor do Senhor em seu coração havia se desvanecido. Ele já não obedecia mais os mandamentos de Deus. Casou-se com mulheres estrangeiras e serviu aos deuses delas. No fim de sua vida, ele olhou para trás e, depois de muito meditar, escreveu o livro de Eclesiastes. Neste livro, Salomão examina a vida sem o temor de Deus. Sua resposta a cada questionamento é: vaidade. No final do livro, ele conclui que toda questão da vida se resume em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. As bênçãos de se temer a Deus. Eu o encorajo a ler a sua Bíblia e, com o uso de uma concordância, localizar cada versículo que se relacione com o temor de Deus. Registre-os para referência futura. Em minha pesquisa, compilei mais de 50 páginas digitalizadas. Encontrei algumas promessas muito específicas para aqueles que temem ao Senhor. Gostaria de compartilhar apenas algumas com você. O temor de Deus posiciona o nosso coração para receber respostas, o qual Jesus nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5, verso 7. Ele assegura que a grande bondade de Deus é abundante. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para que com os que em ti se refugiam. Salmo 31, verso 19. Ele promete proteção angelical. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Ele garante a atenção contínua de Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, verso 18. O temor do Senhor fornece a sua provisão. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34, verso 9. Ele contém grande misericórdia, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Salmo 103, verso 11. Ele fornece garantia de alimento. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Salmo 111, verso 5. Ele promete proteção. Confiam no Senhor, os que o temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Salmo 115, verso 11. O temor do Senhor realiza nossos desejos e nos livra do mal. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. 145, os Salmos e o verso 9. Ele dá sabedoria, entendimento e administração do tempo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te serão acrescentados. Provérbios 9, versos 10 e 11. Ele é a nossa confiança e proteção diante da morte. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, versos 26 e 27. O temor do Senhor traz paz à mente. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, verso 16. Ele resulta em plena satisfação. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Provérbios 19, verso 23. Ele gera riquezas, honra e vida. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, verso 4. O temor do Senhor irá nos manter no caminho. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, verso 40. Ele produz uma família sólida. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Êxodo 1, verso 21. Dá clareza e direção ao homem que teme ao Senhor. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, verso 12. Ele resulta em prazer com o trabalho e em uma vida plena e gratificante. Como são felizes aqueles que temem ao Senhor, todos os que seguem os seus caminhos. Desfrutarás do fruto do teu trabalho. Como você será feliz. Como a sua vida será rica. A sua esposa será como uma vida frutífera, uma videira frutífera, florescendo dentro da sua casa. E olhe todos esses filhos. Ali eles se sentam ao redor da sua mesa, vigorosos e sadios como oliveiras novas. Esta é a recompensa do Senhor para aqueles que o temem. Salmo 128, versos 1 a 4. Ele produz uma liderança de sucesso. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-no sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18, verso 21. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Segundo Samuel 23, verso 3. Estas são apenas algumas das promessas de Deus para aqueles que o temem. Há muitas mais. Eu o encorajo a encontrá-las no seu tempo de leitura e estudo da palavra de Deus.